Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abrantes Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Hoje, como sempre, temos um convidado, adivinharam, especial. Ele é Nanã Sousa Dias. Ele é saxofonista, tocou em muitos dos discos que vocês conhecem da música portuguesa. Também lançou alguns discos em nome próprio. E também produziu muitos discos de música jazz nacional. Como eu não sou grande apreciador de jazz, nem também admito conhecedor, pedi a Nanã Sousa Dias para começar o episódio a explicar-me como é que eu, e se calhar vocês também, poderiam começar a gostar de música jazz. Há várias maneiras de começar a gostar de jazz. Uma é gostar de blues, porque os blues e o jazz estão muito ligados. Aliás, o blues está na origem do aparecimento do jazz, não é? Mas também a bossa nova também é uma forma de entrar no jazz, porque a bossa nova utiliza muito harmonias de jazz. E, nomeadamente, há um disco antiquíssimo em que o Stan Getz, saxofonista de jazz americano, participa com o Tom Jobim e com o João Gilberto, ou Astro Gilberto, não me lembro sequer, foi Astro Gilberto. Casa perfeitamente o saxofone com a linguagem do jazz, com a bossa nova. Eu diria que isto será a maneira mais fácil de entrar no jazz, né? Mas há algumas bandas de pop que utilizam muita coisa que vem do jazz, nomeadamente nas baterias, nos ritmos. Ultimamente, estou a falar dos últimos 20 anos, talvez, as baterias começaram a ser tocadas com alguma coisa do jazz. E também, enfim, quando houve o primeiro encontro dos músicos de jazz com os músicos de rock, foi nos anos 60, de onde nasceu o jazz rock e a fusão, não é? Isso é uma belíssima maneira de entrar também no jazz. Aliás, muitos músicos de rock começaram a tocar jazz nessa altura, por exemplo. Os músicos de jazz tinham muita curiosidade em relação aos instrumentos elétricos e eletrónicos. E os músicos de rock tinham alguma curiosidade em tocar com os músicos de jazz por causa da técnica que os músicos de jazz tinham, que nessa altura era muito, fazia muita diferença. Hoje em dia já não faz tanta diferença, mas nessa altura fazia muita diferença. Então avaliou um intercâmbio curioso e que resultou em muitas coisas boas, nomeadamente muita coisa que fez o Miles Davis, por exemplo, o George Duke, o Chick Corea, o Herbie Hancock, e o Jean-Luc Ponty, enfim, uma data de bandas que começaram a tocar um tipo de música que é fruto desta ligação, desta fusão entre os músicos de rock e os músicos de jazz. Porque eu diria que qualquer destas coisas é um bom princípio para começar a gostar de jazz. Isto começou quando eu tinha pai, o quê? 7, 8 anos, talvez, porque tanto o meu pai como os meus tios, como o meu avô, eram músicos amadores. O meu avô nasceu em Coimbra, o meu pai e os meus tios nasceram quase todos em Coimbra, penso que nasceram, só um ou dois é que já nasceu em Torres Vedras. Estão muito ligados àquela coisa dos estudantes de Coimbra, o fado de Coimbra, as serenatas, as baladas, aquelas coisas. Um dos meus tios era amigo íntimo do... Aliás, acho que eles estiveram na mesma república, do Zeca Afonso. E eu comecei desde muito novo a ouvir muita música, não só em discos, mas também serões que se faziam lá em casa, em que toda a gente cantava. A minha mãe tinha o curso de canto do conservatório, mas também nunca foi profissional. Mas havia muita gente ligada à música lá em casa. Penso que sou o primeiro profissional. Acho que ninguém se dedicou... Sim. Aliás, isto do lado de Sousa Dias, porque do lado de que é o meu pai, do lado da minha mãe, tenho um primo direito que é músico, é o Nuno Rebelo, que era dos Meleiros Cidadã. O que é que nessa altura chamava mais a atenção musicalmente? Bem, nós lá em casa ouvimos muita música clássica, também algum jazz, mas nessa época, quando eu comecei a tocar com 13 anos, penso, comecei a tocar guitarra.

São capazes de ter reparado num padrão nos entrevistados dos outros episódios. Todos ouviam rock quando eram mais novos. Estranhamente, Nané Sousa Dias foge a esse padrão. Ele não estava a revoltar contra nada. Não, porque eu nunca tive grandes problemas de conflito de gerações em casa. Nunca fui um adolescente revoltado. Apesar de saxofonista reputado, começou por tocar guitarra. Tocava em casa. E às vezes em festas com os amigos, aquelas festas, aqueles encontros, que, por exemplo, do pessoal do liceu, às vezes nós pediam para eu tocar e havia mais alguns colegas meus que tocavam, mas basicamente o meu público era esse, eram os meus amigos. Depois tocava em casa. Ouvia muita coisa. Comecei a ouvir Otis Redding, James Brown, Chicago, Blood, Sweat and Tears, Exception, Traffic, bandas. Curiosamente, eu na altura não tinha essa noção, mas todas tinham metais. Metais é o nome dado a instrumentos musicais de sopro, cujo método de ativação é a vibração dos lábios. A família, ou naipe dos metais, é essencialmente composta por trompas, trompetes, trombone, tubas e, claro, saxofone. Ou seja, o bicho já lá estava, só que ainda não tinha despoletado, não é? Mas já lá estava, não é? Eu comecei a ouvir, aliás, os meus amigos achavam muito estranho quando viam os meus discos lá em casa, porque não havia nem Ten Years After, nem Rolling Stones, havia Beatles, claro, mas não havia aquelas bandas mais rockeiras, mais metálicas, não havia, não tinha discos desses, não. E eles achavam muito estranho aquilo que eu ouvia. Com o crescimento do interesse pela música, começa também, claro, o crescimento pelo interesse na ida a concertos. Eu lembro de começar logo a ir ao Cascais Jazz muito cedo, fui ver os Blood, Sweat and Tears também, a Cascais, os Genesis, mas não gostei muito, por acaso. Nessa altura eu já tinha um pé no jazz, só que ainda não tinha assumido bem a coisa, mas já lá estava. Comecei a achar muita piada a utilização da flauta no jazz e também na música brasileira. Que, por exemplo, Hermeto Pascoal, que também tinha um pé muito dentro do jazz e continua a ter, acho que ainda está vivo, também utilizava muito flauta, bem como o Chico Buarque utilizava muita flauta nos arranjos que fazia, e eu comecei a gostar mesmo daquilo e então decidi começar a tocar flauta. Também tinha um amigo que era saxofonista e flautista profissional na altura, agora é médico, depois deixou isso, que era o Luís Caldeira. Tocava com o Sérgio Godinho, que me deu alguma ajuda com a flauta, porque eu nessa altura morava em Torres Vedras e nessa altura as coisas eram complicadas, e Torres Vedras a Lisboa era uma hora de caminho por curvinhas e curvinhas, e era uma chatice chegar a Lisboa, não era fácil. E em Torres Vedras a única maneira de se estudar música era na banda dos bombeiros. Como eu sempre tive horror a fardas e a marchar, pronto, tinha que me safar com aquilo que tinha à mão, e basicamente era o Luís Caldeira que ia dando umas dicas, mas foi assim que eu depois transitei mais tarde para o saxofone. Eu, quando tocava flauta, não gostava muito de saxofone. Nesta idade, há sempre o sonho de ter uma banda, e de certeza que na vida de Nanã Sousa Dias também houve esse sonho. Ah, sim, claro que houve, e eu tive, eu encontrava-me com alguns amigos em Torres Vedras que tocavam, e fizemos uma banda e chegámos a tocar no Rock Rendezvous e tentámos gravar um disco, Vita Brevis. Tocámos duas vezes no Rock Rendezvous, nós nunca gravámos. Aliás, quando Salada de Frutas foi a Torres Vedras, da última vez que tocaram em Torres Vedras, eu e o guitarrista, que era o Carlos Fortuna, dessa banda Vita Brevis, fomos ter com o Luís Pedro Fonseca e com a Lena. Vamos falar com o Luís Pedro, obviamente, porque o Luís Pedro trabalhava numa editora que era Edison, juntamente com o Guilherme Inês e o Zé da Ponte, que faziam parte de Salada também. E então nós fomos entregar ao Luís Pedro uma cassete com umas maquetes que tínhamos feito para ver se conseguíamos gravar um disco. E esse foi o último concerto que o Luís Pedro e a Helena d'Água fizeram com Salada de Frutas. Eles saíram, no fim desse concerto, saíram da banda. Foi depois desse concerto. E então, não sei se foi acho que foi logo na semana seguinte, o Luís Pedro telefonou-nos, disse-nos que tinha ouvido a cassete e que queria falar connosco. E então nós ficámos todos contentes, pensávamos mesmo que íamos gravar o disco. Quando chegámos lá, não foi para gravar nenhum disco, foi para nos convidar para o grupo, para a banda Atlântida. E aí foi o fim dos Vita Breves. Aliás, como o nome indica, Vida Breve. Porque nós, claro que aproveitámos aquela oportunidade e entrámos logo os dois para a banda Atlântida. Fizemos parte logo da formação inicial. Foi um bocado chocante, não é? Porque passei do... O auge da nossa carreira dos Vita Breves tinha sido o Rock and Roll, não é? Porque nós tocávamos aqui na zona, de vez em quando, e depois, de repente, fomos tocar ao Rock and Roll, que já foi uma coisa grande para nós na época. Agora, passar para o grupo da Lena d'Água, entrámos logo em estúdio e gravámos logo o Vigar Cá, Vigar Lá. Fui logo chamado para gravar Colar Ali, num tema que era Telepatia, não sei se lembra disso. A convite do produtor, que era o Nuno Rodrigues. Aliás, essa foi a primeira gravação que eu fiz em estúdio, porque o Vigar Cá, Vigar Lá eu fiz a seguir. Nem sei como é que o Nuno soube de mim. Alguém lhe deve ter dito que estava aí um gajo novo na área, pois. Realmente para mim foi uma experiência um bocado traumática até, não é? Começar a entrar em estúdios brutais, como era a Plantão de Carvalho, por exemplo, televisões. Os primeiros programas de televisão, programas de rádio, foi de repente entrámos no mundo da música profissional sem termos preparação absolutamente nenhuma, não é? Foi um bocado lançado às feras, assim. É um bocado ir da garagem e voltar diretamente para a televisão, não é? É, foi um bocado abrupto. Depois aquilo foi lentamente, comecei a ser chamado para muitas gravações. Eu nem me lembro quantas é que fiz, mas sei que da última vez que organizei as coisas tinha 200 e tal discos gravados. Não sei, agora sou capaz de estar perto dos 300. Eu gravei praticamente com toda a gente e 300 não partidos diferentes, não é? Porque houve pessoas com quem eu gravei 10 discos. Fui começado a ser chamado para gravar com a Adelaide Ferreira, com o Paulo Gonzo, Fernando Pereira, com a Nuxa, com a Marité, com... Eu sempre, paralelamente, sempre trabalhei em casa. Eu comecei muito cedo a tentar tocar teclados. Tocar, não para ser um pianista, mas para, pelo menos, poder fazer... compor os meus temas e para poder fazer alguns arranjos. E desde muito cedo, penso que desde 81 logo, 81 ou 82, eu já estava a começar a dar os primeiros toques de teclados. E assim que saí, que tive hipótese de comprar um gravador de 4 pistas, gravador em quatro pistas em cassete. Comprei logo para poder registar as coisas, porque eu não percebo nada de nem de cifras, nem solfejo, nem nada disso. Toco tudo de orelha. E então precisava de gravar as coisas, não é? E comecei logo a trabalhar muito cedo nessas coisas. Quando eu achei que já tinha algum material, gravei o meu primeiro disco. Por acaso não tinha nenhum tema original meu, era tudo temas do Zeca Afonso, do Zé Mário, do Sérgio, do Fausto, por aí fora. Eu, quando gravei esse disco, gravei-o um bocado como uma espécie de homenagem, uma espécie de agradecimento aos músicos que me fizeram com que eu me tornasse músico. Não é? Os Beat é anterior. Foi uma banda que nós formámos quando eu penso que ainda estava no grupo da Lena d'Água. Eu penso que eu já tinha alguns temas feitos quando estava ainda com a Lena. E depois penso que começámos a tocar com o Paleca, baterista, com o Manuel Paulo, pianista, que estavam ambos com o Rui Veloso. Os Beat foram uma banda que começou com músicos da Lena d'Água e músicos do Rui Veloso. Eu e o Zeca Neves, baixista, estávamos no grupo da Lena, o Manuel Paulo e o Paleca, que estavam no grupo do Rui, e o Luís Stoffel, que era um guitarrista que nós conhecíamos e que era nosso amigo e que também tinha alguns temas. E depois, entretanto, eu passei para o grupo do Rui Veloso. O Rui gravou um disco que se chamava Gradadores de Margens e convidou-me a mim e ao trompetista da Lena d'Água, e que infelizmente deixou de tocar trompete. Agora vivemos há muitos anos em Moçambique e afastou-se da música. Nós fomos convidados pelo Rui para gravar metais no disco. A ideia do Rui, penso que inicialmente não era nós entrarmos na banda, porque ele queria gravar alguns temas com metais, portanto nós só tocámos alguns temas, não tocámos os temas todos. Quando acabámos de gravar o disco, ele convidou-nos para a banda, e eu e o Luís Moreira identificávamos muito mais com a música do Rui do que com a música da Lena d'Água, portanto passámos logo para a banda do Rui. E ainda agora, mês passado, toquei com ele no meu Arena, nos 35 anos de carreira. E tive várias vezes com o Rui, tive várias vezes na banda, saí várias vezes. Acho que eu e o Zé Nabo temos o recorde de entradas e saídas. E também tive com ele nos 30 anos de carreira, fiz parte da banda do Domingos e Samurais, né, nesses concertos. Aliás, eu já tinha gravado no disco também, Domingos e Samurais. Come. Aqui Tudo Bem. Sim, esse foi o meu segundo disco. Já com temas meus e já numa área mais ligada ao jazz rock ou à fusão, se quiser. E tem mais a ver, é mais um número que eu calço aquilo. O Ousa Dias foi uma experiência, foi um início, foi como eu disse, foi um retorno que eu dei. Mesmo para o Ousa Dias. Foi um bocado ousado, foi. Foi um bocado ousado, foi. Mas na altura, por acaso, diz que até não vendeu muito, mas fez mexer alguma coisa. Como estava a dizer, não é um sapato que não lhe assente, mas para o que costumava fazer profissionalmente, era um pouco diferente. Sim, era bastante diferente, era. O Aqui Tudo Bem é completamente diferente. Isso aí já é mais a minha música. Era na época. Eu agora não consigo ouvir aquilo. Aliás, o Ousa Dias também não consigo. Mas passou muita água sobre o moinho desde aí, não é? O próximo disco seria de tributo a um artista da música brasileira. Chama-se Tom Maior. O Tom Maior é um disco que eu fiz de homenagem ao Tom Jobim. Por acaso, o Sassetti participou nesse disco também, no Tom Maior. Isso é um disco meu de homenagem ao Tom Jobim, para o qual eu chamei duas bandas diferentes, com músicos diferentes. O Carlos Barreto participou, o Bernardo Moreira também, no contrabaixo também. O João Maurílio e o Bernardo Sassetti foram os pianistas. O Alexandre Frazão e o Carlos Vieira na bateria, cada um no seu grupo. E depois o Tomás Pimentel, trompete, o Cláudio Dimarco no trombone, o Gabriel Godoy na guitarra clássica, guitarra acústica, e o João Ferreira na percussão. E foi um disco que me deu muito gozo de fazer, e esse eu ouço ainda frequentemente. Esse é dos poucos que eu consigo ouvir. Engraçado. Dos poucos meus que eu consigo ouvir. Agora? Agora, sim. Engraçado, porque começou na parte mais pop, portanto, mais sentido, porque era mais novo, se calhar tinha mais paciência para isso. Sim, não, eu gosto de tocar, eu gosto de tocar rock, gosto de tocar música pop também, eu gosto de tocar tudo desde que seja bom, não é? Bom, dentro dos meus parâmetros, não é? Eu gosto de tocar tudo, eu toco tudo, eu toco frequentemente com o Paulo Afonso também. Gosto imenso de tocar com ele. Gosto de tocar blues também. Participei com o Rui em 84 na edição do Cascais Jazz, em que só tocámos blues. No domingo à tarde, que era o que o Vila Lisboa chamava a matiné infantil, que era o dia dos blues. E nós tocámos e gostei imenso. E esse, por acaso, isso está gravado em vídeo e eu de vez em quando vejo aquilo e gosto. Está no YouTube, sim. Cascais Jazz, 1984, Ruivoso, Blues Band, é uma coisa assim, acho que não. Well, money's getting cheaper, price is getting steeper, I found myself a woman, but I just couldn't keep her. Getting stuffer than tough. Things are getting rougher than rough. Guess I'll make a lot of money and I just keep spending. Well, pork chops on the market, I used to butcher for a pound. But I couldn't buy a pork chop and I'll lay my money down. Times getting tougher than tough. Things are getting rougher than rough. Guess I'll make a lot of money and I just keep spending. Sim, eu tive uma data de anos, pai, uns 15 anos, talvez, ligado à produção. E afastei-me um bocado da música, ia tocando de vez em quando, mas não com aquela frequência com que tocava antigamente. E produzi uma data de discos de jazz, aliás, produzi o primeiro disco da Big Band do Hot Club, produzi o primeiro disco do Carlos Barreto, produzi o primeiro disco do Sassetti, de Mariana Dom, sei lá. Laurent Philippe, produzi uma lata de discos e muitos discos com com músicos como o Freddie Hubbard, como o Paquito Rivera, Benny Golson, Curtis Fuller, que são lendas vivas, não é? O Curtis Fuller infelizmente já foi, o Benny Golson ainda está vivo, mas tive a oportunidade de trabalhar com músicos mais novos como o Rick Margitz, o Steve Slagle, Al Ryerson, enfim, trabalhei com muitos músicos de altíssima qualidade americanos, na sua maioria americanos, mas também alguns franceses, e foi muito bom para mim, foi uma experiência incrível. E ainda por cima ter tido a oportunidade de trabalhar com o Freddie Hubbard, por exemplo, que é um dos maiores trompetistas do jazz, e com o Curtis Fuller, que ainda tocou com o Charlie Parker, e com o George Cables, que ainda tocou com o Coltrane, portanto, que são coisas incríveis, não é? Foi um período importante para mim. Pá, eu cheguei ao ano 2000 e cansei-me completamente do trabalho de estúdio. Fiquei farto de estúdios, principalmente de manuais de instruções, porque era uma coisa que eu já não suportava, que eu lia tudo, qualquer equipamento que eu tinha, lia o manual todo, inclusive tinha o manual do Cubase, que você deve saber o que é. Sim, sim. Eu tinha o manual do Cubase, era um catrapásio com 10 cm de espessura, eu lia aquela porcaria toda, e era a minha leitura do fim de noite, normalmente era aquilo, era estudar. E cheguei ao ano 2000 e fiquei completamente farto daquilo e decidi recomeçar com o saxofone. Mas curiosamente, ainda tive 10 anos, ou tive mais, tive 12 anos a tocar ao vivo, mas sem estudar. Recomecei a estudar saxofone há 4 anos só. Tive para aí uns 20 anos sem estudar. Era só pegar um saxofone e tocar. E agora há 4 anos decidi recomeçar a estudar. E eu neste momento tenho 58 e há uma coisa engraçada, portanto eu recomecei a estudar com 54 e há uma coisa engraçada que é aquele provérbio do não se ensinam truques novos a macacos velhos, é mentira. Pois. É completamente mentira. E eu por acaso não sabia que se podia evoluir recomeçando as coisas com esta idade. Mas tenho estudado bastante e tenho sentido evolução sempre. Que é uma coisa curiosa. Nunca parou e continua envolvido em vários projetos. A música corre nas veias de Nanã Sousa Dias. Neste momento tenho um quinteto de jazz com o qual vou participar, um quinteto com o meu nome. Vamos participar agora o grupo vai ser estreado no Festival de Jazz de Valado dos Frades, que é um festival importante porque, para mim, é importante porque é o único festival de jazz onde só há portugueses, músicos portugueses. Quer dizer, o líder tem que ser português. Pode haver músicos estrangeiros, mas o Adelino Mota, que é o organizador do festival, faz questão de que o líder seja português. E é uma coisa engraçada. Hoje tenho uma banda de funk que se chama Funk Machine, com 7 músicos, tudo pessoal que toca por aí com bandas de topo, não é? O caso do Marco Reis, toca com a Rita Guerra. Divertida, é uma banda onde nós tocamos os temas que nós gostávamos de ouvir eu, quando era mais novo. Coisas do James Brown, do George Benson, Al Jarreau, enfim, esse tipo de funk e algum funk de jazz também. Depois tenho um espetáculo que conta a história do jazz, é um espetáculo que se chama Século do Jazz, em que nós começamos a tocar temas de 1900, do ragtime. Passamos pelo Dixieland, o Jazz New Orleans, pelo swing, pelo bebop, pelo hard bop, pelo jazz rock ou fusão, bossa nova, free jazz também, e vamos desde 1900 até o ano 2000. Eu vou explicando a evolução que houve. Temos 7 músicos também, contrabaixo, piano, bateria, sax, trompete, cantor. Somos seis. Não, depois disto não tem guitarra. Eu vou explicando como é que o jazz nasceu, quais são as influências. Continuo a tocar de vez em quando com o Rui Veloso, nos espetáculos maiores. E depois também faço, de vez em quando, que é uma coisa que eu gosto imenso de fazer, para quem me conhece normalmente estranha isto, porque me vê muito mais ligado ao jazz e à fusão, mas eu gosto imenso de fazer, de tocar chill out e house. É uma coisa que eu gosto imenso de fazer e que faço normalmente sozinho, às vezes com um percussionista. E tenho também uma banda com um outro saxofonista onde fazemos esse tipo de música. Que é um saxofonista com metade da minha idade, tem 29, tem a sua idade, que é o Ricardo Branco. E nós trabalhamos de vez em quando juntos, com dois saxofones, com, tipo conjunto pai e filho. Para terminar o episódio, uma história que Nanã Sousa Dias conta sobre Bernardo Sassetti. O Bernardo Sassetti não foi comigo, mas que eu acho fantástica. O Sassetti foi tocar não sei para onde, numa banda qualquer de jazz, e eles entraram num restaurante e o homem do restaurante, que era um restaurante assim, uma coisa um bocado provinciana, não é? Um restaurante dito. Ele tinha posto, em vez de estar a gastar dinheiro num H e num S, ou num bonequinho e numa bonequinha, recortou uma fotografia de um tipo qualquer numa revista, colou na porta da casa de banho dos homens, recortou uma fotografia de uma miúda e depois na casa de banho das mulheres. E o Sassetti andava à procura da casa de banho, e quando chegou à casa de banho, era a cara dele mesmo que estava colada na porta. E o gajo disse: ah, obviamente, esta é a minha casa de banho. E entrou. Eu estou a reunir histórias de coisas que se passaram nos bastidores, não é? Em 35 anos de carreira, tenho ali muita coisa e espero um dia conseguir editar aquilo. Mais um episódio, mais uma entrevista desta feita na Nanã Sousa Dias. Não se esqueçam de ir ao nosso site em www.brandoscostumes.pt, de nos seguir no Facebook, de nos avaliar com 5 estrelas no iTunes. Para a próxima vamos ter outro episódio especial. Como sempre, digo sempre que vai ser um episódio especial. Por isso, até daqui a 15 dias para mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. Qualquer coisa escrevam para pedropaulos@brandoscostumes.pt e eu prometo que vou responder. Até daqui a 15 dias, não se esqueçam de ser altamente...